13 implicou meu que não se firma. Cacei nos classificados, sabendo que são classificados. Seus peixes de fato falam que fiquei bolado. Fui esnobado pelo safado que fui entrevistado. Na empresa não me enquadro por não estar bem trajado. É tudo farsa, estilo Scarfe, assumo, faz a luta de leão por uma vaga reservada. Empresas falem porque falo que querem a vontade primitiva permanece como alibi. Nos enchem de facilidade em comerciais, numa lavagem cerebral que nos faz gastar muito mais. Enquanto isso, impostos sobem como o mercúrio do termômetro da criança com febre no viaduto. Precisamos de pobre submisso pra fabricar rico, enriquecer com estados. Outra que é jogo limpo, só ter cuidado depois de montado sem pério. Caso contra-ataque, a consequência certa é o necrotério. Nossos impostos piores que capitão são quinto. Onde ia pro luxo das nobres, hoje pro bolso dos políticos. Habitado o planeta é em torno do dinheiro. Quem tem poder manda, quem não tem paga o preço. Nesse cinema muda é legenda, é de nossa expressão. Quem não fala, não ouve, não vê pra nossa limitação. Mesmo sem Hitler, Stalin, a tortura continua. Somos escravos na senzala da amargura. Princesa Isabel aboliu, mas não atingiu sua meta. Escravidão persiste numa nação não liberta. Porque o Brasil cresce pros ricos e o pobre não ganha nada. Na terra do ouro, a exploração que é garimpada. Na terra dos loucos, tento me manter lúcido para sobreviver no planeta terra dos loucos. O mundo é a escola das escolas do mundo, que nos ensina a sobreviver no planeta terra dos loucos. O mundo é a escola das escolas do mundo, que nos ensina a sobreviver no planeta terra dos loucos. O mundo é a escola das escolas do mundo, que nos ensina a sobreviver no planeta terra dos loucos. O mundo é a escola das escolas do mundo, que nos ensina a sobreviver no planeta terra dos loucos. Falta de fé, sequela o pecado, carrego a meba. Blasfema doce em terra, quatro jogados por terra. Buscando o ápice do seu inconformismo, tornando o arquirólico às custas do seu neopotismo. De primeira colônia independente da América Latina, hoje do planeta é a terceira mais faminta. 70% das crianças não chegam aos 5 de idade. Aqui morre por fome ou criminalidade. Investimento só em época de Copa Olimpíada. Desemprego informal cresce nas estatísticas. Globalização mata mais que veneno letal. Graças que origina o desemprego estrutural. Bloqueio continental de Bush foi de desatino. Recusou o protocolo de Kyoto para investir conflito. Guerra do Golfo, vulgo, guerra do petróleo. Saddam foi para a forca por atrapalhar seus negócios. Não vejo mais Gandhi nem Luther King. Só vejo Thomas Edison, prodígios para o crime. Ficaria triste Augustine vendo essas caricaturas. Com mestrado em desmantelar a opinião pública, cara de pau. Proíbem bingos, caça-niques viciados na Mega Sena, se afundam como Titanics. Proíbem drogas, mas bebidas também causam morte. Só que legalizado é lucro pros seus cofres. Se implantasse o sistema de Jeff Jonas em Brasília, certamente os rodízios não seriam mais de pizzas. O mundo é a escola onde nós somos meros alunos, aprendendo a sobreviver no planeta terra dos loucos. O mundo é a escola das escolas do mundo, que nos ensina a sobreviver no planeta terra dos loucos. O mundo é a escola das escolas do mundo, que nos ensina